8869, no solo 07, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, no decimal 1. Viva direita, 211, boa. Tiro do hotel, autorizado a alinhar e manter na pista no 7, chame alinhada e pronto para decolagem, senhor. Tango Kilo Delta Eco, autorizado a decolar da pista no 7, vento 130 graus, 08 nós, que é legal no 011. Quilo Delta Eco decolar 209, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, décima 8, senhor, bom voo. 120, muito boa tarde, Olimpo número 2, da Nacional ILS X-Ray, ainda com 3 cima, com o campo azul. Copiado, Olimpos 02, tráfego ainda não avistado, que legal no 011, continua a aproximação, reporte passando, correção tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 079, Olimpos 02. Olimpos 02, pouso autorizado, agora com trem embaixo checado. Papa November, Papa Charlie, prosseguindo. Estacionamento Chame Táxi, Papa Papa November, Papa Charlie. Salvador, é o Papa Tango, Yankee Bel Bravo. Siga. O Yankee Bel Bravo, senhor, já passou Pituaçu, vai ingressar no seu circuito para pouso, intenção do Pátio 5, o Yankee Bel Bravo. Pente direto Pátio 5 ou pistão no 7? Direto Pátio 5, autorizado, senhor. Visual com aeronave da Força Aérea na curta final da 1-0? Afirmativo. Pente da presente segue para, direto para o Pátio 5, que é a parte curta final. Bravo. Zero dois, no solo, zoom 5, livre à direita, táxi na frequência de Alfa Delta, chama na Delta para cruzamento. Yankee Bravo na final do Pátio 5. Vento no 30 graus com 7 nós, altimetro no 0 no 1, no reparte solo controlado, parte 5. Bravo. Romeu Bravo, Solo Azul 8, frequência livre. Oi, boa tarde, Azul 69, 19, na atmosfera da 10. Boa tarde, Azul 69, 19, ali mantém 10. Ali mantém 10, só uma dúvida, o nosso táxi aqui em frente da pista ou é pegando aqui a esquerda, não tem aqui X aqui? Ah, ok, entendi. A sua pergunta é sobre esse X que está apagado aí. Isso aí é coisa antiga, pode desconsiderar. Esse é o seu critério, pode ser via Charlie à direita ou à esquerda até a cabeceira. Tá, ok, então vai pela Bravo até o início. Obrigado, 6919 da minha irmã. Sou Salvador, Rio Curso, 02, na Delta. Rio 02, autorizado. Cruzamento é parte livrando. Cruzou, mas vai na central livrando. Estacionar, boa tarde. 6919, linha decola da 10, vento 10 graus com 5 nós. Aula de nave, colagem autorizada, 10, 69 e 19. A bordo 4 horas, altímetro no 0 no 1, livre táxi, chão para ingresso pistão no 7. 6999, decola 221, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, o 6999, obrigado, uma boa tarde. 9, Papa Charlie copiou, livre táxi, chão para ingresso pistão no 7. Torre Salvador, boa tarde, gol 66. Sandy Gol, nono 66, pouso autorizado, pistão no zero, ventou no 20 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero, nono. Livre pouso, pistão no zero, com nono 66. Retomador, boa tarde, azul 259, não mantenha o ponto de espera. Um, na paz, vai indagou na curta final, ele mantém no zero. Exato, ingresso é fatiado e pronto, pistão no 7. November, Papa Charlie, qual radial intercepta? 225. O 2591 no informa que devido ao perfil da saída será o número 2 a decolar de Salvador, número 1 na aeronave na outra pista. Papapá, November Papa Charlie, a linha decola da 17, ventuno 00 graus com meia dúzia de nós. Ono 66, solo 26, livra direita, chance solo 121 decima 1. Direito 21, voo 966, boa. Oscar Mike Yankee, frente é parte ao término. Papa Charlie, decolado aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. November, Papa Charlie. Avião autorizado a decolar, pistão no zero, vento 120 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 120. Um avião decolado aos 30, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Chama controle 120 decimal 8, roda do destino. Pode ser com esse complete. Left roll. Speed check. Rádio Xenéia 6210, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no ONU. Oscar Mike 0210, solo 34, livre à direita, chame solo 121, decima 1. Direita 21, decima 1, unida 62, marcado. Gol 645, boa tarde. Boa tarde, Gol 645, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. Depois, Machado Lavado no 0 no 1, obrigado. Solo 645, solo 38, livre à direita, chame solo 121, decima 1. 211, obrigado, vamos tomar. Sou Salvador, boa noite. Boa tarde, de 143 para 910. Boa tarde, aguarde, pista livre. Guardando. Siga para a torre. Sim. gente informar o pátio? Solicita acionamento? Táxi, chama para ingresso. Né, 6143, nos autorizado pistão no zero, vento 1 no 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 1. Repouso na 1 no 0 com 1011, 6143. Romeu Bravo, decola do pátio? Autorizado, decola do pátio. Gente, Romeu Bravo, vento 1 no 00 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 09, reporte para o solo. Bravo. Solo 41, livre direito, chame solo 121, décima 1. Direito, eu sou no Borat. Isso, ingresso, Delta Papão Uniforme, só em forma POB. Livre ingresso, reporte pronto para iniciar a corrida. Fora do sol. E aqui Romeu Bravo, decolado aos 42, chama controle 120 decimal 8, com gol. Bravo. Papapá, November Papa Charlie, mantém escuta. November Papa Trat Lima, Salvador opera no 120 decimal 8. Pessoal, Tango Fox Lima, Salvador opera no 120 decimal 8. Reporte livrando pistão no 7. frequência livre para estacionar. Torre Salvador, tá 3080, final Electric Green. Para Torre? É o TAN 3080, final do Electric Green. TAN 3080, fomos autorizados, pistão no 0, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso na 11, tá, na 10, TAN 3080. Solo 48, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Gente, o TAN 3080 vai livrar, chamar o solo. Só informação, acho que a gente pegou um pássaro aí no pouso. Só informar isso pra ela. Gente, que altura da pista? Entendo regras visuais ao 5-2, segue para 1-7 com base pela direita, reporte base para final. Lima Silva, então vai passar de base para final, pela direita, dá 1-7, Lima Zulu Gol. Mas o Lobo sabe estado final no 7, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro 1 no 0 no 1. Solo Salvador, Azul 2712 para pushback acionamento. solo 57, confirma a parte 5. Gente, frequência livre ao estacionar. Linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. Decola da 1-0 azul, 4-2-0-2. Salvador, muito boa noite, voo 869, próximo ponto de da 1-0, está pronto. Boa noite, voo 869, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Caso azul, a linha mantém 1-0, voo 869. Considere a última instrução, mantenha o ponto de espera. Sim, se precisar, tem condições de decolagem imediata. Ah, sim, acabamos de receber a informação que a aeronave está ingressando no ILS e vai tocar e arremeter. Então, mantenha o ponto de espera. Charlie 650. Decolador 01, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato azul, 4206. Torre Salvador, boa noite, papá, papá, November, papá, Charlie. November, papá, Charlie, prossiga. Uma milha, meia milha para o externo, baixado e travado, estabilizado. Gente, confirme, arremete no ar ou toque arremete? Toque arremete, já. Gente, é autorizado toque arremetida, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. 1 no 0 no 1. Então, após toque arremetida, saída coral 1 no bravo. Coral 1 no bravo após a arremetida. Após a passagem do mesmo, pode além aqui, o gol 869. Afirmo, após a aeronave na curta final, a linha mantém 1-0, gol 869. 869, após a linha mantém 1-0, gol 869. Papa Romeo Tango, Foxtrot Lima, continue Nacional da 17, a parte animar. Vai alinhar e manter o voo o norte 19. Gente. Charlie, tocou RMTL 05, tinha um controle 120 decimal 8, bom voo. 108, obrigado, já. Tango, Fox Lima, pouso autorizado, pistão no 7, ventou no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. No 0 no 1, autorizado no 7, Tango, Fox Lima. No 869 tem condições de manter pro até 3 mil pés, após curva à esquerda e DCC elétrico. Esquerda, confirma, senhor. Afirma para separar do tráfego à frente, curva à esquerda e voar DCC elétrico. Ok, 3 mil, corte esquerda e elétrico, 869. Gente, boa noite 69, autorizado a decolar pistão no 0, ventuno no 0 graus com 7 nós. Livre decolagem no 0, boa noite 69. Uma boa 3897, ali mantém no zero. Ali mantém no zero. Decolado ao 07, um controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Tango Fox Lima, solo 07, informa o pátio.